eu pudesse me transportar para os tempos que Jesus ensinava às multidões. Pois seus sermões escutaria, todos eles guardaria dentro do meu Jesus, bem feliz eu seria. E no milagre consigo pães e dois peixinhos. Se eu estivesse lá, só queria um pedacinho. Só de contemplar me alimentaria. E onde quer que Jesus Cristo fosse, eu confesso, irmãos, que eu também ia. E no milagre, com cinco pães e dois peixinhos, se eu estivesse lá, só queria um pedacinho. Cristo fosse, eu confesso, irmãos, que eu também iria. Só de contemplar me alimentaria. E onde quer que Jesus Cristo fosse, eu confesso, irmãos, que eu também iria.